Vamos rochar, Cris Dance. Atitude 10, a rocha vem. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo é só você que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você, vem, vem. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém. Arrocha gostosinho no Brasil. Live show aniversário, Alex Gomes e Cris Dance. Coração querer, já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço é só você que tem, aquele beijo é só você que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser. Vem! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta. Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém. Todo mundo rachando em casa com a gente. Live aniversário, show!